ouvintes, boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do programa 3 em ponto. Edição para este dia 8 de dezembro de 2013. Comigo, eu, Carlos Bonaparte e Adriana Pequeno. Olá, Adriana. Boa tarde. Boa tarde, Carlos. E que o faço de uma forma muito séria. Mas já que vamos na seriedade, as condolências para a África do Sul e para a família de Nelson Mandela, que foi um grande homem, um grande exemplo de luta, coragem e perseverança a seguir os seus ideais de liberdade. Uhum. Ok, pronto. Dito isto, agora já podemos continuar. Não está como... Sim, está. Pronto, eu tenho que fazer música, não é? Não posso ficar sem fazer música. Ok, então, vamos iniciar com Elvis Presley, com a música Return to Sender. Pronto, um rock and roll de 62, escrito pelo Winfield Scott e pelo Otis Blackwell. Esta música é sobre um homem que escreve uma carta à sua namorada, e ela continuamente lhe escreve, lhe devolve a carta. Uhum. Mas ele continua a escrever, a receber as cartas que manda, com as variadas razões para ser devolvida, como morada desconhecida, ou não se encontra ali ninguém. Então ele continua a escrever porque se recusa a acreditar que a relação acabou. É chato, homem. Acontece. Esta música também fez parte do filme Girls, Girls, Girls. E não tenho mais nada. Pronto, já se sabe que o Elvis é o rei do rock. Está sepultado em Memphis. Há sempre montes de gente que vai lá visitar. E pronto. Tinha e tem uma grande legião de fãs. E pronto. Poderia eu, quase 40 anos depois da minha morte, ter ainda uma legião de ouvintes dos meus podcasts antigos. Exato. Ainda dizem que ele está vivo. Mas pronto. Pois, ainda dizem que sim. Ainda há quem não acredite. Uhum. De seguida, vamos ter o Julio Iglesias com Io Canto. É uma música de 69, do álbum com o mesmo nome, ou seja, Io Canto, é o álbum de estreia. É um pop latino e é sempre uma música desse álbum. Bem, com o Julio Iglesias também não há muito assim a dizer, também tem uma grande legião de fãs. Ele quase que era para ser jogador do Real Madrid, acho que ainda foi. Não, ele ainda chegou a ser, ainda chegou a ser. Chegou a ser, mas depois com uma lesão teve que deixar. Tem um grande número de filhos. Bem, também se envolveu com muitas mulheres. É verdade. Eu acho que ele teve um acidente de viação, não foi uma lesão. Oh, isso. Acho que ele teve foi um acidente de viação que o. Sim, depois ok, ele acabou por lesionar de tal maneira, depois ele acabou por não poder voltar a jogar. Exato. E tem uma grande legião de fãs, já que ele é um cantor romântico e com o seu charme leva quase as mulheres à loucura. Algumas vão mesmo à loucura. Sim, algumas sim. Por isso é que ele tem filhos. Boa. Acho que são uns 9. Só o erro. Pois, não sei. Bem, também agora não os vou contar. Será que algum desses é mesmo irmão do outro ou são apenas todos meus irmãos uns dos outros? Eu sei que o Henrique Iglesias, o Júlio Iglesias Júnior e a outra, esses três são filhos da mesma mãe. Os três mais velhos. Estes últimos, inclusive os gêmeos e assim, também são filhos da mesma mulher. Pois, os gêmeos... Os gêmeos e outros, é total. Os gêmeos, não... acho que o mais novo e antes dos gêmeos, são filhos da mesma mulher. Mas, pronto. Os gêmeos são filhos... Só correu mal. Interessante. Gêmeos que não são filhos da mesma mulher. Ui. Era fenómeno. Era uma notícia da TVI. Vamos continuar. Não sei se ficamos por mais uma ou por mais duas. Mas já ficamos por aqui. Sabes que eu cometi que é uma pequena gafe. Eu disse-te a ti, música. Vamos a. Eu devia ter sido aqui de música, mas era. Eu estava a fazer música, não era para avançarmos já para as músicas. Ah! Quer dizer, de certa parte também já lá ia, mas era só para dizer que íamos continuar nos anos 60, 70 ou 70, 60. Ah. Porque nem dissemos isso. Mas não. Enquanto começamos a dizer as músicas, eu estava aqui assim um bocadinho. Três? Não, eu ainda só disse duas. E são duas. Só disse Elvis Presley e Julie Iglesias. Sim, são duas. Pois. São duas. Mas o que eu ia dizer... Mas porque nós hoje não vimos com música. O que eu ia dizer... quando a mulher disse música, era porque eu estava a fazer música. Ah. Ok, não se percebeu que eu estava a bater numa lata de bebida. Não propriamente a fazer música. Está bem, já sei que tenho uma péssima caixa de ritmos. Mas era música, sim. Não parecia, ok, mas era música. Não, era música. Eu é que não percebia o que é que quiseste dizer. Ah, ok. Mas pronto. Bem. Já para todos os casos, estamos a continuar com a com música dos anos 60 e 70. Para quem ainda não tinha percebido, não é? Pois é. Então, e é isso. Já agora, para todos aqueles que nos quiserem escrever, vai na mesma solicitação. Vai na mesma o convite. Porque Antenweb está, aliás, completou ontem uma semana inteira sem indisponíveis. Hã? É. Eu sei que é suposto que isto não fosse um tipo de festa, mas tendo em conta o historial de anime-mail de Antenweb, sim, era um bocadinho já. Enfim, eu sei que isto vai agravar-se, pronto, digamos que no novo grupo Antenweb não era suposto que isto acontecesse, mas aconteceu. Entre maio e novembro aconteceu. Não era suposto, mas aconteceu. No dia 1 de dezembro deixaram de haver indisponíveis, os programas estão a ser colocados todos a tempo e horas. E portanto, pronto, estamos a começar praticamente do zero. E pronto, é natural que os ouvintes também não estejam. Ah, eu vou buscar às 3, vou buscar amanhã às 4 da tarde. Não, isto a partir de agora vai ser a regra. E fica então o convite para nos escreverem. Mandem-nos um e-mail para este endereço: 3@radioantenaweb.info. Queremos a vossa participação. E atenção, porque quem participar para ganhar prémios. Oh. É verdade. Uma resposta nossa ao vosso e-mail. Exatamente. Sim, nós respondermos, nós que somos cá de cima, somos cá em cima, falarmos com os comuns mortais. Falarmos com o povo. Falarmos com o povo. Poveiros. Isto é, digamos que... privilégio, é um prémio enorme, não é? Falar connosco, não é? Exato. Ter um e-mail nosso. Agradecemos. A participação e assim. Exato. Não, não era isso que eu queria dizer. Pronto, está bem. Está claro, muito bem, diz lá. Agradecemos ao vivo, não a cores, mas ao vivo, no nosso programa, a vossa participação. Escrevam-nos. Tenham essa coragem. Nós não mordemos. Atenção. Podemos às vezes... também não latimos, mas é verdade. Mas... Ah, é sim, morder. Pronto, podemos às vezes dar uma trinca, mas morder não. Pois, exato. Uma arranhadela aqui e uma trica acolá. Não faz mal a ninguém. Mas pronto, escrevam-nos, mandem dotas, mandem beijinhos para as pessoas que estão no estrangeiro, já que agora é o Natal e muitas famílias não vêm passar o Natal a casa. Mandem-nos mensagens que nós mandamos mensagens para eles, já que percorremos o mundo. Pode ser que eles nos ouçam. E ouçam as vossas mensagens de Natal. Isso é uma ideia gira, por acaso é. Já nós sempre fizemos aqui uma coisinha do género. Mas foi na rádio em geral. Foi em todos os programas, toda a rádio passava a mensagem de Natal dos próprios ouvintes. Ah, aliás! Ah, que giro! Podemos aqui recordar aqui uma coisa. Ok. Para ser mais fácil em termos de produção, vai ser aqui. Vai ser antes da música. Vamos recordar aqui uma coisa e nós já voltamos. Eu gostava de recordar aqui uma coisa com os nossos ouvintes. Pode ser? Pode. Então, vamos ouvir. Olá, eu sou a Adriana e desejo a toda a equipa e ouvintes da Antena Web um bom Natal e um feliz Ano Novo. Quer saber da existência da rádio? Ah, sabias, já que estamos de volta. Sabias. Eu? Ah? Ai, não me lembro disso. Ai, mas foi. Ah, já me lembro. Foi aquilo que tu diste aquela vez para eu mandar uma mensagem. Sim, houve aqui um convite feito a algumas pessoas, a várias pessoas, houve outras que mandaram de espontânea vontade, ouviram e também foram mandando, mas algumas, para dar assim um empurrãozinho inicial, eu fui convidando as pessoas a deixar uma mensagem de Natal para os nossos ouvintes. E... Ei, há tanto tempo! Já não me lembrava! Ah, pois é. As coisas pois que aconteceu. Aquela mensagem. Ai, ai. Eu não estava na universidade. Eu estava no início do curso. Ai, show. Já? Não me lembrava nisso. Pois, é... Mas é. Aconteceu. Diz lá que não foi um momento bonito este. Ai, que giro. Nostalgia. Pronto. Podemos usar isso no programa de Natal. Também. Pronto, mas agora os ouvintes já recordamos. Exato, vamos assim juntar, já que estamos no Natal. Eu não desejei para Natal aos ouvintes na altura. Agora que eu estou a pensar nisso, eu não desejei. Quer dizer, sim, pois era porque eu dizia. Não é um desejo de boas festas. Era por isso. Está bem. Eu falei o nome da Atlanta, não era? Pois, está bem. Já não me lembrava. Sério. É, as coisas que se encontram para aqui. Pronto, e depois diz. Sim, vamos então ouvir estas músicas, o Elvis Presley com Return to Sender e Julio Iglesias com Yo Canto. Uma música então. Até já. Até já. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such zone. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown, such number, no such song. Return the sender, return the sender, return the sender. Yo canto a la vida, a las gentes, yo canto al amor, a un río que nace, a un niño, yo canto a una flor, yo canto a esas gentes que luchan por una ilusión. Yo canto al recuerdo de un tiempo que ya no volvió. Me falta el amor que tanto busqué. Cantándole estoy y tú sin saber. Y tú sin saber, quizás tú no sepas que canto pensando en tu amor. Quizás no comprendas de cómo nació esta canción. Quisiera llorar y luego comprendo que fui yo quien quiso cantar. Me falta el amor que tanto busqué, cantándole estoy. Y tú sin saber, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y tú sin saber, yo canto a la vida, las gentes, yo canto al amor. Voltamos ao programa 3 em ponto, na sua antena web. É verdade. Sabes que por acaso isto foi muito, muito bonito. Nós na altura foi um momento marcante da rádio antena web, porque estávamos num momento de expansão, tínhamos aqui o canal 2, tínhamos o canal 1, estava a ser falada a possível abertura da Antena Best, que depois veio a abrir dali a meio de 200 meses, literalmente, ou seja, a 20 de junho, e pronto, foi assim uma coisa gira. Foi apanhada de surpresa. E é que já não tenho aqui as gravações originais, já não sei o que é que se passou com elas, ou tenho, dê até para aqui as gravações originais. Que giro. Quem diria que 3 anos depois dessa gravação, eu seria uma locutora. É verdade. É verdade. Então, e estás quase a completar 5 meses aqui. 5? Uhum. Sim. Ainda me lembro que tu, quando eu fiz essa gravação, tu perguntaste-me se eu queria entrar para a rádio. Eu disse que não. Pois, na altura, disse já não tenho bem a certeza. Mas creio que foi, creio que te ia perguntar. Pronto, E aqui está. Pronto. Apanha a coragem. Perdi vergonha na cara. E ainda bem que cá estás, porque o programa traz em ponto. É um bom momento, é um bom momento da semana. Claro que ficaria muito melhor, isso é um facto, se os nossos ouvintes participassem. Um bocadinho, só um bocadinho mais. Qualquer e-mail é participação a mais, porque até hoje não recebemos nenhum. Exato. Que é uma desgraça, mas isto não se faz. Mas... Ai, mas pronto, é a vida, não é? O que é que a gente pode dizer? Nós queremos ter um programa interativo. Vá lá, percam a vergonha. É que seja um... Olá! Era tão bom. Ah, nós já tivemos participações, já, da Guida Álvaro. Que até fez um comentário da, à música de Rock Set. Lembras-te que falou... Ah, sim, sim. Já tivemos um final, já tivemos uma participaçãozita, já. Uma participação, ok. Isso foi bom. Sempre melhor do que nenhuma. É certo que é poucas participações à vez, mas pronto. De vez em quando lá vai acontecer. Ainda bem. É bom que participem. 3@radio.web.info. Um e-mail que supostamente não era para ser dito. Exatamente. Já foi, estamos esquecidos por nós, mas já foi dito não sei quantas vezes. E pronto. E não se pode dizer 3@radio.web.info. Pois. @radio.web.info. Ai, ai. Mas pode-se dizer que continue a ir ao nosso Facebook, ao nosso site e ao nosso blog. É, e é pena nós não temos aqui, porque pronto, se nós agora mudássemos o... Sabes, vou dizer aqui uma coisa, esteve na possibilidade de mudarmos de radioantenaweb.info para antenaweb.info, mas não vai acontecer, porque são pessoas, então é que nós íamos perder... Os ouvintes iam-se deslocalizar e era difícil. Era muito difícil. Mais difícil do que ir a Setúbal. Encontrar o site da Antenaweb. Mas pronto, foi uma possibilidade colocada em tempos quando se mudou para grupo Antenaweb. Ou então podia ser grupo de rádios Antenaweb. Fica mais bonito com o nome que está. Ou então, canal 1, canal 2 e antenabest.radioantenaweb.info. Ah não, tinha que ser... Esquece, só estava aqui a inventar. Canal 1, canal 2 e antenabest.radioantenaweb.info. Okay. Fica melhor assim, como está. Sim, também acho que sim. Radioantenaweb.info. Esta parte é a parte das informações ou é a próxima parte? A parte das informações é aquela parte em que eu posso dizer, porque é a única informação que nós temos assim de destaque, é que vamos ter então no próximo dia, que dia é hoje? 8, portanto, no próximo dia 9, ou seja, amanhã vamos ter o primeiro regresso, portanto, o resumo, ou seja, o espaço de semana, não é? Que regressa então às suas atividades. O resumo de semana que vai, o espaço de semana que vai contar, vai trazer aqui os destaques de cada dia, neste caso, desde o primeiro domingo até o último domingo, por norma será, ou seja, da segunda-feira que passou até o domingo que passou. O espaço de semana deverá ser publicado no nosso blog, tal como já o era, e também disponível no arquivo da Antenaweb, assim deverá ser de segunda após segunda. Entretanto, está ainda por estudar a questão das nossas contagens, vamos lá ver como é que isto vai ser, mas até ao final de dezembro elas ou vivem ou morrem. Agora estão assim, assim. Ou continuam, ou são descontinuadas, ou serão, que é uma possibilidade, serão reformuladas. É uma possibilidade também que está em cima da mesa. Vamos a seu tempo tratar disso também. Muitas informações, não há estreias, não há saídas, não há entradas, não há grandes informações a deixar por hoje, por isso vamos avançar para a próxima música. Ok. Vamos então ouvir. Já é um bocadinho perdida. Ok, o Cliff Richard com We Don't Talk Anymore. Que bela música. Produzida pelo guitarrista rítmico dos The Shadows, o Bruce Welch. E escrita pelo Alan Turney. É um rock and roll do bonito ano de 79. E do álbum Juvenal. Bem, esta música traz-me algumas recordações. Não só por ser do ano que eu nasci, mas isso aí não me lembrava dela. Mas, mas porque uns anos depois, acho que foi um dos primeiros vídeos que eu vi do Cliff Richard, acho que de outra música qualquer, na televisão, foi desta música em que o Cliff Richard estava a atuar ao vivo com mainhas, cor-de-rosa, blusinho, camisa cor-de-rosa e calcinha branca. Que beleza! Que era a imagem de marca na altura. Ou seja, 80, ou seja, calças brancas, não é? Calça branca, é porque se temos algum se temos algum brasileiro a ouvir o programa, ele vai interpretar calcinha como outra coisa. Por isso é que eu disse calças brancas. Esqueçam, não é esse tipo de... Ok. Também há um grupo no Brasil chamado Calcinha Preta. Está a vontade. Mas pronto. Mas era a imagem de marca dele ter meias rosa-choque, camisa rosa-choque e calça branca. Uhum. É bem. Por acaso gosto muito dessa música. Sabes que eu lembro dessa música na antiga rádio, que agora sobreviveu, agora renasceu, por assim dizer. Mas a antiga Rádio Placar, que era uma rádio que não chegava aí onde vivemos, mas aqui sim, era uma rádio regional do Porto. Porto, e acho que também chegava até Aveiro, não a todo o distrito, como é lógico, mas chegava um pouco a Aveiro, chegava um pouco a Braga, e agora também. Digamos, porque esta frequência 95.5 é uma frequência regional. E digamos que... Eu lembro-me porque esta música passava muito nessa rádio. Na altura a música tinha para aí uns 15 anos. 13, 14, 15 anos de quando eu comecei a ouvi-la. Ou seja, eu tinha 6, 7, 8 anos. Ou até antes. Não, até antes. Sim, pronto. A partir dos meus 4, 5 anos ouvi esta música. Na tal rádio Placar. Lembro-me de uma coisa muito gira. Sabes que eu lembro perfeitamente do Stanley que estava a ouvir esta música. Eu estava a ouvir esta música... No seguinte, há aqui uma coletividade aqui, até bem perto de onde trabalho, muitas vezes, que é a Associação Recreativa de Canidelo. E esta Associação Recreativa tem uma... Quer dizer, tem... Pronto, aliás, sim. Então, basicamente, o que eles têm é uma... Como é que eu posso explicar? Pronto, têm a cozinha, não é? Onde fazem as coisas... Preparam umas bifanas e panados e não sei o que e tal. Tem lá a cozinha, etc. E eu estava lá na cozinha e lembro-me que tinha uma água cheia de líquido lá na banca. Eu estava para lá a brincar, na maior. Enquanto eu estava lá a preparar não sei o que, eu estava lá na brincadeira. E aquilo tinha o fundo verde. Então, como tinha... Aquilo devia ser uma bacia qualquer. Então, digamos que a água era verde. Cá está, porque o fundo era verde, não é? E eu achava a piada ao facto de a água ser verde, pensei bem, isto deve ser de líquido verde que puseram para aqui. Não sei. E então lembro-me de estar a ouvir esta música. Tinha uma luzinha ali fluorescente em cima. Eu andava lá a brincar lá com a água que estava dentro da bacia, dentro da banca, por sua vez. Foi giro. Ah, bem, foi assim que eu conheci esta música, acho. Foi num programa que era de. Acho que se chamava Love Songs, da Rádio Placar. Pronto. É isso. Ok. E a próxima? Qual é que é a próxima? A próxima é o Nelson Ned com Tudo Passará. Uma música de 69 deste cantor brasileiro que tem uma condição especial, já que ele é anão. Obteve 40 regravações, inclusive é em versão sertaneja com a dupla João Mineiro e Marciano, isto nos anos 80, e no mesmo disco também gravaram de Nelson o hit Se Eu Pudesse Falar Com Deus. tem na, o Nelson Neto tem na sua carreira um feito histórico que é de se apresentar no Carnegie Hall, em Nova York, feito que se repetiu por 4 vezes com lotação total. Muito bom. Já agora esta música também uma dessas regravações que eu não sei porque, mas tenho a impressão que não está pré-contabilizada, é da banda Lusa. Ou seja, a banda Lusa, a banda do Paulo Ribeiro, também fez uma regravação desta música. Seguindo até, presumo que isto com a devida autorização, com a devida autorização, presumo que eles tenham, porque eles seguiram mesmo até o próprio som inicial. Esta entrada eles também a fizeram. Não sei se foi. Se eram pelo original ou se fizeram, mas está muito fiel ao original, tá? O princípio. Só depois é que muda. Por isso é que eu acredito que seja o original. Pronto. Está bem. São estas próximas duas músicas, não é? Exato. Bem, então vamos ouvi-las e voltamos daqui a pouco. Voltamos. Até já. Até já. We don't talk. te dei, meu amor, por um dia. E depois, sem querer, te perdi. Não pensei que o amor existia, que também choraria por ti. Mas tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada ficará. Só se encontra a felicidade quando se entrega ao coração. Sei que não vou mais chorar, se em mim já não há alegria. A esperança me ensina a gritar. Solitário. Sim. Olá. Olá. Cá estamos nós de novo na terceira parte do nosso programa. Hoje vai ter quatro partes, excepcionalmente. Vai ter quatro partes. Não, porque estas músicas são mais pequenas. E por isso mesmo vamos ter, não hoje, hoje não vamos ter seis, mas sim oito músicas. É verdade. Por isso hoje vamos ter quatro intervenções. Exato. E já agora vamos deixar uma informação para os nossos ouvintes relativa à próxima semana, uhum, que vai ser um especialíssimo, especialíssimo programa de humor que nem o meu próprio colega sabe do que se trata. Essa é a parte mais humorística da questão, que eu não faço a mínima ideia, sinceramente não faço a mínima ideia de que músicas ou o que é que vai ser dito ou feito nessa edição. Confesso, inclusive, que tenho dormido mal nestas noites por causa de medo, porque não sei vagamente o que é que vem aí. tenho tido um sono pequeno, porque tenho dormido pouco. Mas pronto, aguardem. Vai ser um programa super divertido, um especial. De vez em quando vamos fazer assim uns especiais sem contar. Até porque houve um que era para ser. Até porque houve um a contar e que depois não aconteceu, não é? Exato. O do Halloween, porque coincidiu na semana em que o Canal 2 fechou portas e portanto que não deu, não houve programa. Pronto, foi pena, realmente foi. Enfim, mas. Mas próxima semana vai ser. Vamos fazer. Por acaso, até dois especiais seguidos. a próxima semana vai ser este especialíssimo. E depois, na semana seguinte, o especial Natal. Portanto, são dois programas seguidos, especiais. É verdade. Vai ser muito chique. Vai ser bonito. Ok. Está dito. Ah, eu não tinha visto esta música aqui. Que giro. É que vais dizer agora? Que giro. Não. Sabe que eu sou uma pessoa muito... eu nem sempre vejo as listas. Sou uma pessoa muito... eu sou uma pessoa muito inteligente. Sim, diz. Vamos então ouvir o Chic com Good Times. Uma canção que foi composta pelo Bernard Edwards, que era baixista, e o Nile Rodgers, que era o guitarrista do grupo. Foi gravada para o seu álbum do excelente ano de 79, Risky. Uhum. Isto é mesmo finalzinho da década. Exato. É bem. É como a outra do... É uma banda que está formada desde 76, de disco e R&B. Primeiro era chamada de Chic and Niles Rodgers, era o nome que eles tinham, mas depois mudaram. E pronto, teve vários integrantes a banda, e pronto, e é tudo. E é tudo. Está bem. É tudo. Quanto é esta música? Porque ainda há... Sim. My Girl. De seguida vamos ter os The Temptations com My Girl, uma música de 64, do álbum The Temptations. Uh-huh. Do álbum The Temptations Sing Smokey, sim, é que é. Escrita e produzida por Smokey Robinson e Ronald White, membros do grupo de Miracles. Interessante. A inspiração de Robinson para escrever esta música foi a sua esposa, também pertencente ao grupo Miracles. E a sua intenção original era que o grupo a gravasse. Uhum. Essa música foi também gravada por Michael Jackson no seu segundo álbum a solo, intitulado qualquer coisa como Ben, em 72. E não tenho mais nada. E também acho que fez parte de uma banda sonora de um filme. Eu lembro-me disso. O meu primeiro beijo, não foi? Ou estou enganada? Não sei. Eu não gosto muito de filmes, não gosto muito de cinema. Por isso não faço a minha ideia. Ainda o Macaulay e qualquer coisa ainda era um putzito. Não sei. Enquanto estava a falar contigo, estava a tentar associar isto a algum filme, mas cinema não me lembro. Estava aqui a pesquisar. Sabes qual é que é o grupo mais antigo do mundo? Aliás, o grupo, neste caso, de rock mais antigo do mundo. Não. Isto não tem a ver com rock, mas pronto. São os Creedence Cleaner Revival. Como é que se chama isto? Como é que se chama? Creedence Clearwater Revival, ou como é que se diz? É. Desde 1967. Aliás, a banda existe desde 1967. É bem. Não pode ser mais antiga, porque então Se esta música dos The Temptations é de 64. Não é isso, não é isso, mas o grupo mais. Ai, mas os The Temptations ainda estão em atividade? Os The Temptations acho que sim, penso eu. Não sei, não faço ideia. Porque aquilo que eu tinha aqui era o grupo mais antigo em atividade eram os Creedence Clearwater Revival. Não sei se os Temptations estão em atividade ainda, não faço ideia. Deixa eu ver que há aqui uma acho que já vou encontrar aqui uma informação mais genérica. Não sei o que é que me leva a pesquisar isto agora. Mas assim, porque estava aqui a pensar nos Temptations. Nos Temptations. E ocorreu-me perguntar. Tentar perceber. Deixa eu ver qual é que é a banda mais antiga do mundo. Se é que eu. Em atividade. Será que eu vou encontrar. Ah! Os The Ventures. Ah, já entendi. Pois é, está bem. A banda mais antiga em atividade são os The Crusaders, que existem há 60 anos e já percebi. Ah, ok. Eu estava aqui a ver. Estava aqui a ver. Pois, é. Sit. É, então isto é assim: a banda mais antiga do mundo são os The Rolling Stones. Está bem. São os The Rolling Stones e os The Who, que têm a formação original. Há aqui uma sugestão no. Há aqui uma sugestão no jornal da Blitz que diz: obviamente, estariam a admira. Realmente, está bem, isso vai desde o século XVI. Ah, e o comentário a seguir é: ainda em atividade. Mas estariam a admira em atividade. Ah, bem. Ai, ai, tá bem. Pronto, é isto. Ah, também há quem diga: não é banda e é português, só pode ser uma cantigas. Ou a banda do Chuck Berry. Diablo Swing Orchestra é o grupo mais antigo do mundo. O grupo existe desde 1501. Claro, já não tem nenhum elemento original. Mas a banda mais antiga do mundo, ou seja, em atividade, sem originais neste caso, ou seja, com a formação original, são os Rolling Stones. Sem a formação original, ou seja, o mais antigo do mundo. É The Diablo Swing Orchestra desde 1501. Pronto. Uau! Britney Spears admite reformar-se. Porra! Com 33 anos. Novo álbum é fiasco de vendas. Ah, isso já é normal. Pois, por isso é que ela vai deixar vai deixar. Acho que faz muito bem. Ah, não, mas não está fazendo o mundo da música, está a fazer o quê? Ah, mas isso também muitos. Também pode ser marketing, porque muitos também dizem, ah, eu vou-me reformar, e depois vem com um álbum bombástico ou qualquer coisa. Olha, quantas vezes é que, por exemplo, o Jay-Z já disse que se reformava, e lá está. O Eminem também disse que se reformava e agora lançou um álbum. Eles dizem isso que é tipo marketing, porque depois as pessoas começam, querem mais e não sei o quê, são chamados para dar o último concerto e tatatá, e depois pronto. Mas acho que eu conheço dois grupos que disseram que iam acabar e acabaram. Isso é coisa rara. Os primeiros Delfins disseram, esta é a nossa última turnê. Depois acabamos. Já não faz sentido, não sei o que, acabaram. E o mesmo aconteceu com os Westlife. Disseram que 2012 ia ser o último ano deles. E assim foi. Em 2012 acabaram. Lançaram um álbum, mas acabaram em 2012. Não fizeram mais nada. Pronto. Depois são estes. Não, é assim. No caso da Britney Spears, acho que também não se perdia nada. Atualmente. Mas... já foi assim de especial. Já foi realmente uma grande cantora. Mas depois começou a maquinar muito também as drogas e as coisas que ela se meteu. Também não dava para ser quem já foi, não é? Ela tem uma música muito interessante agora com a irmã Jamie Lynn Spears. Essa outra também se perdeu. Também se perdeu? Durante uns tempos ela andou um bocadinho assim perdida. Foi mãe adolescente e assim ela andou assim um bocadinho um bocado perdida. Mas não se perdeu tanto como a Britney, é verdade. A Britney até hoje é o pai a que lhe gera a carreira. Porque foi a mando do tribunal, atenção. Pois. E é que ali controla tudo, dinheiros, controla namorados. Ele tem que aprovar primeiro o rapaz para ela poder namorar, porque se ele não aprova, nada feito. Isto é tipo toque de caixa. Com pois ela. Tem que ser. Não, tem que ser, porque senão ela. Mas a irmã também estava nesse sistema, estava também a começar a perder-se, depois a gravidez na adolescência. Porque ela também se revoltou um pouco por causa da irmã e estava-se a perder. Pois a mãe é que lhe meteu a mão e trabalhou um bocadinho e ela lá encarreirou, mas também já estava assim meio que a perder-se. É a mãe a tomar conta da Jamie e o pai a tomar conta da Britney. Pronto. Ao menos os pais nunca se sentem. Estão a tomar conta das filhas a vida inteira. Nunca se sentem. Agora, consigo perceber porque é que eles só tiveram dois filhos. Porque senão tinham que arranjar uma ama. Não sei se são elas só as duas. Não sei se elas têm um irmão. Não. Ou não, é só elas. Vamos são só as duas. São só as duas. Senão tinham que arranjar uma ama para ter... Tu imaginas um miúdo de 40 anos com a ama atrás. Não, a Britney perdeu-se bastante a partir do momento que ela começou a andar com o ex-marido, né, o pai dos filhos. A partir daí ela foi o descambar, foi a pique mesmo. Ela começou a perder-se. Sabes, também é assim, naquela altura, ser famoso aos 17 anos era uma novidade. A nível mundial... Ser famoso aos 17 anos era uma novidade. Todo mundo sabia quem era a Britney Spears. Porque, vamos lá ver, ela foi famosa nos Estados Unidos. Mais cedo. No Clube do Amiga. Mas até era normal. Bah, agora, famoso e quem ouvisse a Britney cantar, ela até não cantava assim nada especial. Quando era mais nova. Há aí um registro dela a cantar quando tinha 12 anos, ela não cantava assim nada especial. Mas... é aquela base, quer dizer, nós ouvimos aqui a... como é que é dizer? Nós ouvimos a Britney Spears, nós conhecemos a Britney Spears quando ela tinha 17 ou 18 anos. Não é habitual. Hoje em dia já é, mas na altura não era habitual. Um adolescente ser tão famoso com a idade. Hoje em dia até a Willow Smith, a filha do Will Smith, com 13 anos andava portou pelo mundo inteiro, não é? Agora imagina, não é? Na altura, ainda para mais, aquilo que eu percebi... A família Spears não tinha assim um grande... não tem assim historial na música. Não. Mas se formos a ver, também a família, por exemplo, da Cristina Aguilera, pronto, que é da mesma época, também não, porque o pai era... Pois é, só que ela, só que a Cristina Aguilera, como é que ia dizer, está bem que ela era famosa, mas primeiro nunca foi tanto como a Britney, e segundo, é aquela coisa, ela teve outras preocupações que a Britney Spears não teve, que foi a questão familiar, ela tinha vários problemas familiares, ela teve que fugir com a mãe. Sim, sim. Ou seja, ela teve... Ela, digamos que a carreira dela foi no sentido, de, primeiro, de poder sobreviver. Porque só, digamos que ela só depois, não é? Só mais tarde, é que ela pôde ser uma artista... Mas também cá está. Quando ela teve tempo de ser uma artista, sem grandes preocupações, sem tantas preocupações, acabou por fazer com que já fosse mais madura e, portanto, já tivesse... Ou seja, ela cresceu mais depressa porque teve uma vida mais complicada. O facto de ter que fugir com a mãe e não sei o quê, e as coisas todas por quais ela passou, foi diferente, fez com que fosse diferente. Eu penso que a Britney não se perdia se a relação que ela tinha com o primeiro namorado, ou seja, com o Justin Timberlake, continuasse, ela não se perdia assim. Não sei. Mas, pois, podemos voltar atrás e fazer a experiência. Uma coisa é certa, ele não se perdeu. Ele sempre seguiu, fez parte da boys band durante anos, começou a solo e está impecável. Não se ouve uma história de droga, dele completamente bêbado, dele passar uma loucura e rapar o cabelo. Não se ouve. Mas é engraçado porque isso acontece em artistas pop e não sei o que. Isso acontece mais com elas do que com eles. É? Como pop, por exemplo. O R&B. Aconteceu com a Mariah Carey, por exemplo, que ela cortou os pulsos. Sim. A Whitney Houston também teve aquele descalabro de tudo. Era a Whitney Houston, era. Eu estou a colocar aqui R&B para também poder colocar aqui a Amy Winehouse. Também. São várias. E deles, não há tantas histórias. Não sei quando vamos para o metal, mas para o metal. Mas aí, há que ter em conta que no metal 90% são homens. É, se formos falar de metal, vamos ao Kurt Cobain, que se perdeu, o Axl Rose, perdeu-se o Slash. Também se perdeu. O Easy também se perdeu. Estes três dos Guns N' Roses. Perdeu-se, mas agora recuperou. O Easy está bastante bem. Ele foi daqueles que chegou a um ponto que não comia nada, só se drogava e bebia. E onde ele estava bem era dentro de um guarda-vestidos. Ele contou isto. E com uma arma com ele, ou seja, ele podia lhe dar na cabeça e pumba, e matava-se dentro de guarda-vestidos e ninguém sabia dele, sozinho numa casa. Mas ele não o fez. Pensou nas filhas, que eram pequenas na altura, e decidiu pedir ajuda, limpou-se, hoje está sóbrio já há vários anos, nada de drogas, nada de álcool. Mas claro, deu cabo de muita coisa, muitos anos se perderam. Há outro cantor também, por causa de drogas e bebida, apanhou problemas de fígado e também perdeu bastante voz. Por exemplo, o caso do Ozzy Osbourne, que está perdido completamente. Mas acho que esse não tem esse juízo já perfeito. Eu lembro que quem ouvir a Dreamer... Quem ouvir a Dreamer, de música do Ozzy Osbourne, ele está completamente, quer dizer, não está, está sóbrio, mas a voz dele é voz de alcoólico, completamente. É uma coisa que, pronto, mas embora não canta bem, está sóbrio, mas percebe-se tudo, mas está com uma voz de alcoólico. Exato. Mas por exemplo, há uma cantora que eu nem sabia dessa história, e ela ao menos por aquilo que eu conheço dela, ela sempre se manteve bem, acho que não teve nenhuma caída, mas no passado ela, no início de carreira, salvo erro, um bocadito antes de começar a carreira artística, ela foi violada. Não sei se sabes de quem eu estou a falar. Não. Da Alanis Morissette. Ah! Ou seja, com esse episódio ela podia... Ela quando tinha 10 anos foi violada. Ah, então pronto, foi em criança. Mas podia-se ter perdido, não é? Na adolescência. Porque para, ela começou a cantar quando tinha 13 anos. Pronto, aí está, 3 anos depois. Podia-se ter perdido, não é? Porque é uma experiência traumática. Mas não, ela... pronto, a carreira dela não tem manchas, ao menos que eu tenha conhecimento de... Não tem assim manchas de ir assim abaixo, ou assim. Não. Tem a sua personalidade um bocadinho estranha, mas... Pronto. Agora, um caso de um homem que se perdeu no mundo do pop, ou que está a começar a perder, é o Justin Bieber. Está-se a perder completamente. Cá está, porque ainda assim a fama de um homem, a fama de um homem é novidade. É. A fama de um homem a esta escala é uma novidade. Nós tivemos dois casos, One Direction e Justin Bieber. Só que primeiro os One Direction são do Reino Unido, não é? Uhum. São do Reino Unido, que é um país bastante mais calmo que os Estados Unidos. E segundo, os One Direction, quando iniciaram, já partiram com a ideia do que estava a acontecer com o Justin Bieber. Exatamente. Portanto, não lhes deu para pegar, ou seja, fazer como no Brasil, vai a um concerto, depois apanha o avião e antes, tipo, de concerto vai a um bordel. Foi o que ele fez há pouco tempo, quando foi à Austrália. Mas ele já está a começar a perder-se. Ele, ao início da carreira, não era assim, agora está completamente passado. Ele dá cabo dos quartos de hotel, ele parte tudo e mais alguma coisa. Ele está-se a começar a perder. Se não põe mão no miúdo, ele perde-se completamente. Aliás, ele teve até uma relação de vários anos com a Selena Gomez. Sim, sim. Que eu pensei que se ia perder e de repente, como quem diz, não é? Ou seja... Manteve-se encarreirada. Não acabaram? Acabaram. Eu pensava que eles tinham acabado. Acabaram, mas durante algum tempo. Ou seja, eles tiveram uma relação de anos. Sim. Pronto. Entretanto. Pronto, acabaram. Eu quando penso que ela ia começar a desencarreirar, foi ele primeiro do que ela, mas muito depressa. E ele, se não se põe a pau, daqui a 2 anitos ou 3, coitado. Lá se vai o Bieber. Coitadinho. Lá se vai, como quem diz, não é? E aí? É assim. Olha, vamos à música, então? Sim, vamos. Já deixamos todos os grupos. Já para a meia hora que diz. E nós estamos aqui a falar de grupos que não têm nada a ver com os anos 60 e 70. Nada. Aliás, tem. Justin Bieber, anos 60, o pai dele nasceu nos anos 60, às tantas. Talvez. Ou a mãe, ou a avó, não sei. Alguém lá nasceu nos anos 60, acho eu, naquela família. Ou um primo, sei lá, daqueles afastados. Mas, provavelmente. Tem a ver com os anos 60, senhor. Bem, vamos então à música. Primeiro com os Chic e Good Times e depois com os The Temptations com My Girl. Até já! when it's cold outside, I've got the month of May. Estamos de volta. E agora é um momento histórico no nosso 3. Em ponto. Porquê que é um momento histórico? Porque é altura... Primeiro porque é a quarta intervenção. Isso que é uma coisa que nunca aconteceu. Só não, aconteceu... não é normal. Não. E segundo, podemos até dizer que é inédito, não é? E segundo, acha que é inédito? Ai não, já houve uma vez que nós fizemos quatro intervenções porque a última parte perdeu-se e não sei o quê e tal. Exato. Pronto, mas isso seria diferente. Ainda assim, quatro intervenções. Pronto. Depois é aquela parte em que, pela primeira vez, eu vou escolher uma música. Pode dizer. Música chama-se O Capito Que Te Amo. Música de 1964 de Luigi Tenco. É uma música de um cantor que ele. Teve uma... Ele não teve uma vida curta, mas teve uma carreira musical curta, porque teve... Ele era um cantor de intervenção. Também. Não só, mas também. E basicamente correram com ele. Não havia interesse. E basicamente ele não... Chegou à televisão e tudo mais. Chegou até a fazer sucesso, mas... As canções... Era demasiado explícito. Eram os motivos pelos quais os discos dele nem sempre eram permitidos. Na altura vivia-se em democracia em Itália, mas ainda assim era uma democracia com certas restrições, como é lógico. Todas elas têm, não é? Se não é anarquia, não é democracia. E pronto. E, portanto, havia essa restrição, não é? E pronto, deu-se que ele teve uma carreira musical... Pouco curto, pouco extensa, é um cantor não muito conhecido, mas não é assim. Eu senti trazer esta música porque eu conheci há uns tempos num programa da semana passada da Antena Web que se chama Um Contra os Outros. Este domingo conheceu mais uma edição, mas no domingo passado também teve então mais uma edição. Eu dizia que pronto, que esse, porque esse até foi uma versão, a música e a sua respectiva versão. E foi uma música que eu gostei tanto, que decidi partilhar com os nossos ouvintes. Pronto. E assim também fechamos com duas. O Luigi Tango com O Capito Que Te Amo. Esta música foi lançada 6 de dezembro de 1964. Que giro. Pronto. Porque isto foi um 45 rotações. Depois é que foi para o 33 e 65. Mas isto foi um single em 64. E pronto. E temos mais uma musiquinha para fechar a edição de hoje, não é, Adriana? Temos. Para fecharmos a edição de hoje, temos os Beatles com Twist and Shout, uma canção escrita por Phil Medley e Bert Russell. A primeira gravação da canção foi feita pelos de Top Note, depois ela foi regravada pelos de Isley Brothers, e mais tarde pelos Beatles, com John Lennon na voz principal. É lançada pela banda no seu primeiro álbum, Please Please Me, de 63. Uma curiosidade: que John Lennon estava com uma gripe daquelas no dia de que gravaram, e usava pastilhas para a garganta, e por isso ele produziu uma memorável performance vocal, rouca e dinâmica. Que interessante. A versão dos Beatles para a música ainda fez parte do filme de Troca o Passo, de 86, o Ferris Bueller's Day Off. Ou seja, como é que isto se chama? Não sei o que é dos gazeteiros. Como é que isto se chama? O Rei dos Gazeteiros. É isso. É um filme que dá para quem quiser assistir a partir dos 7/8 anos de idade, acho eu. Acho que sim. Uma comédia. É, a partir dos 7 anos de idade, ou 8. Não há filmes para crianças, para bebés. Devia haver. Pois. É interessante. Estava aqui a ver a música. Uma pessoa com gripe a tomar pastilhas para a garganta e ainda conseguir fazer uma gravação da música. E penso que a música acho que teve... este álbum acho que foi gravado 11 músicas no mesmo dia. Pensou, conseguiram esse feito. E não sei se esta música teve outra versão, se não, pelos Beatles, ou mais duas versões, mas acho que a terceira versão já não foi conseguida porque o John Lennon já não tinha voz. Pudera, com uma gripe em cima, é muito natural. E a cantar desta forma, mas sim, aliás, repara-se na música que lhe falha a voz. É. É bem, mas por acaso, assim até um ar mais agarrido ali à gravação. Tá bom, conseguido, sim senhor. Parabéns, senhor. Está a provar. Ah, ele já morreu, pois é. Já morreu. Mas podes dar os parabéns à família, pronto. Pronto. Parabéns. E aos colegas que ainda estão... Pois é, é só um agora, não é? Acho que sim. Já não, o Jorge já Harris, morreu. Sim. O Harrison, acho que também já. Acho que sim. Qual era o outro? Paul McCartney e... E havia um outro que também cantava. Pois. Que agora não me lembro o nome. Tá bem, a gente já vê isso. Vou aqui consultar o meu cérebro. Ora, google.pt. Ah, não é para dizer. What? Não, porque eu disse, vou consultar o meu cérebro. Ah, google.pt. Ah. Epá, eu consulto muito o teu cérebro. Já ouvi dizer que sim. Eu de vez em quando sinto-me aqui umas indiferenças, quero pensar. Exato. Fica aqui alguém a puxar-me os pensamentos, a roubar-me a minha banda larga de pensamentos. Ah! Pois está, está bem. O programa. Pronto. Bem, E nós vamos chegar por aqui, não é? Ouvi dizer que sim. Nós ficamos por aqui. Portanto, vamos embora, não é? Tem que ser. Então, e voltamos a encontrar-nos na próxima semana. É sobre com o especialíssimo. Que eu também não sei o que é, mas há de ser alguma coisa, com certeza. A Adriana já sabe, não me vai dizer. Eu sei que não. Vai, não. Eu também não. É totalmente top secret. É bem. Porquê que isto me deu erro? Agora já cá estamos. Está bem. Ora, deixa cá ver. Os Beatles. Quem é que são os membros? Ora, deixa cá ver. Ah, era o Ringo Starr. Ah. Também já morreu, acho eu. Isto a gente também já vê. O Ringo, acho que até foi o primeiro, não foi? Ah, não, o primeiro foi o John Lennon. Não, o primeiro foi o John Lennon. Foi assassinado. Assassinado. Em Londres. Uhum. Os outros dois, não sei. O Paul McCartney é o último. É o único. É o último vivo. Não. O Ringo Starr também é vivo. Ah, é? Ah, pronto, então. Quer dizer, vamos descobrir que afinal, se calhar o único que morreu foi mesmo o John Lennon. Ah, e o outro também, o Harrison também está vivo? Não sei, acho que sim. Ah, peraí, agora que eu estou aqui a pensar. Pois, eles realmente estavam a pensar em reunir-se outra vez. É sério? Ai, agora só tenho que encontrar alguém que substitua o John Lennon, porque esse... Pois... Não, porque há um... Acho que ele tinha um filho. Ah! Que até foi ele que lançou a ideia de se reunirem todos e ele também gostava de fazer parte da... Gostava de se reunir com eles. Era um bocado assim de género. Deixa cá ver. George Harrison. Esta Wikipédia está assim um bocadinho... complicada hoje, que isto, cada vez que eu vou à Wikipedia, ele dá-me erro de páginas. Bloqueei-me aqui a machine. Ora bem. Agora, só para ter aqui, já matar a curiosidade, não é? Ok. Ah, não. Ele já morreu, em 2001. Dois são vivos, dois não. Então era isso. Eles iam se reunir com... Pois, os... É. O que mais anda para ir a cantar é o Paul McCartney. Esse não canta. Isso eu sei. Esse ainda anda até com trabalhos novos. Embora já disse que depois que vai deixar... Vai só cantar. Não vai deixar de atuar. Vai fazer um bocadinho aquilo que fez o Júlio Iglesias. Acho que o Júlio Iglesias tem 72 anos agora, ou 62, o que é que é? Acho que são 72, não é? Não sei quantos anos é que tem o Júlio Iglesias. Não faço a mesma ideia. Também não sei. Mas o que é certo é que... Pronto. Tal como o Júlio Iglesias tem 70 anos. Tal como o Júlio Iglesias, o Paul McCartney, mas é pronto, o Júlio Iglesias já deixou. O Paul McCartney vai deixar de cantar, vai deixar de atuar, só lançar discos. De resto, vai deixar de atuar. Pronto, é isso. Deixa eu ver, 23 de setembro de 1943, Júlio Iglesias. Nós falamos nele aqui, agora estamos a dar informações sobre ele. Já agora, latino, pop latino, canta desde 1968. Isto estou a falar no Júlio Iglesias. Sim. Sobre os Beatles, pois não sei grande coisa, não. Sei que foram formados em Liverpool, e não sei quanto, e não sei o quê. E tiveram montes de fãs que se descabelavam e tiravam roupa e tudo e mais alguma coisa. quando ouviam aqueles homenzinhos a cantar. Era a pura da loucura. Até que houve um que gostava tanto do John Lennon que o matou. Pois, houve esse. Que... Mas não sei, nem sei o que é que foi feito... Nem sei o que é que foi feito do, dessa pessoa. Provavelmente acho que foi preso. Claro. Mas não sei se se mataram, se teve prisão perpétua. Sei. É daquelas coisas que... Já viste que é um dia alguém vai para a Casa dos Segredos? Isto podia ser uma ideia gira. Alguém vai para a Casa dos Segredos e o segredo é... Eu matei o John Lennon. Podia mandar para lá o homenzinho. Ninguém ia adivinhar o segredo dele. Não. A menos que ele tivesse assim umas atitudes meio psicopatas lá dentro. Não, e depois havia outro que também teve um bar de alterno. Se já tive um bar de alterno. Depois, foi durante 2 semanas, mas aquilo não são todos para. Depois a ideia é do estilo. Então, mas matou o John Lennon? Conte-nos lá como é que matou, como é que foi capaz de fazer uma coisa dessas? Bem, um dia estava a sonhar, adormeci, não é? Estava a sonhar e sonhei que estava em Liverpool e que mandei um tiro. E depois que ele morreu, mas então depois despertei e pronto. E eu vi nas notícias que ele foi assassinado, onde pensei que passou? Era uma boa... Acho que sim. Mandei lá o Tuga que matou lá o John Lennon. Não era Tuga, mas qualquer Tuga pode sonhar com isso, não é? Pode acontecer um incidente qualquer que a gente sonhe que matou, não sei quem. Pronto, está bem. Ah, então vamos ficar por aqui com a nossa emissão. O Capito Que Te Amo, música de Luigi Tenco e também música dos Beatles, que dá pelo nome de... Twist and Shout. Pronto. Até para a semana, ouvintes. Até para a semana. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava un tuo ritardo per sentir svanire in me l'indifferenza per temere che tu non venissi più. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi e pensare che poco tempo prima parlando con qualcuno mi ero messo a dire che oramai non sarei più tornato a credere all'amore, a illudermi e sognare. Ed ecco che poi ho capito che ti amo. E già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi son lasciato andare nell'amore.